É que você não gravou. Agora tá gravando. Vamos falar as... Estímulos individuais para a próxima aula. Quem? Faz fila. Mentira. Natan, por que você quer vir na próxima aula? O quê? Por que você poderia querer vir na próxima aula? Ué, porque a aula sem mim vai ficar chata, né? O que você pode contribuir para a aula? Muita piada. Muita piada? Claro. Ao vivo ou gravada? Ao vivo, fera. Ao vivo, fera? Vamos soltar uma agora? Como é que você vai fazer piada sem causar? Vamos soltar... Ah, nós tenta, né? Onde que você vai fazer piada? Qualquer lugar. Onde que ele vai fazer piada? Vamos soltar uma agora pra ver se eu tô bom nas piadas? Solta. Ó, só pode falar sim ou não uma vez, tá? Tá. Entendeu? Tá. Você já deu a bunda? Não. Tá mentindo? Não. Próximo! Ju, qual pode ser seu estímulo pra próxima aula? Não sou tão sério, eu acho que as coisas tem que... pode ter brincadeira, mas tudo tem limite. Eu acho que tá frangindo um pouco fora do limite as coisas. Próxima aula, qual é o seu estímulo? Estímulo? Estímulo. Não sei, a gente não vai entrevistar as meninas do futebol? Isso, professor, hein? Vamos fazer, vamos programar pra gente entrevistar as meninas lá que tanto o Vinícius quer realizar o sonho dele. O desejo eu já dele. Uma vez, pai, de novo, tudo aumentar as meninas. Confundido. Próximo. Com homem, não foi, David? Tá bom, um dia certo. David, o repórter sério. Repórter cachorrão. Cachorrão. Qual é o seu estímulo para a próxima aula? Meu estímulo? É. Fazer reportagem. Mas eu vou te mostrar. Gravações ao vivo. Você não estava aqui? Se sair, um comentário é esse? Vou ouvir, tá? Nada por hoje. Nada por hoje, encerrado, garganta, garganta. Próximo! Já gravou, não? Vai. B2, vem B2. Já falei. Vem B2. Não falaram, não tem nada. Eu solicito a presença de todos, vai. Vem B2. Não, fala. Vem B2. Chega aí, não. Vem lá, você vai me chamar também. Eu te chamei, eu trouxe. Me chamou. Vini. Já falou. Vini. Fala mesmo. Qual seu estímulo para a próxima aula? Meu quê? Estímulo. Estímulo? Não sei nem o que é isso. Opa! Se você vier pra cá no próximo... comprar roupa? Não, quem comprar roupa foi ele que falou. Fala aí. Ele tá tirando, viado. Ô, mano, esse louco é chato. Fala. Por que você viria na próxima aula? O que você quer fazer com rádio? Ah, tudo que for possível. Aprender, estudar, sei lá. Fazer funcionar, montar uma rádio. Tudo que eu já tô aprendendo. Entrevistas de futebol, Sérgio? Não. Não? Não. Porra. Com homem não, com mulher sim. Com homem não, com mulher só? É, lógico. Entrevista sobre futebol feminino, então. É, pode ser, né? Já tá com o projeto, faz mó cota. Como é que você vai levar ele pra frente na próxima aula? Sei lá, um pouco menos de piada. Então, o que você vai fazer? Não que você vai deixar de fazer. Ah, que eu vou fazer? Você pode continuar sendo sei lá, o que mesmo. Você pedir, né, tonto? O que vai fazer? Sei lá, você que é professor. Tá bom, combinado. Corte, próximo. Fanny, Bia, vem cá, depois vocês duas. Depois eu quero alguns esculachos. Vini, dá licença, fica na frente vocês duas. E eu saio fora? Por favor. Não, mas eu nem terminei. Meninos. Me senti onde vocês estão? Na sala de Glover. B-Boys. Isso. Tá. O que vocês vão fazer com os B-Boys na próxima aula? Vamos entrevistar eles. Por que vocês têm que entrevistar homens? E não mulher. Então, é porque assim, ó, é uma aula... Tipo assim, é uma dança que tem muito preconceito. Tem muito preconceito, com certeza. Não. Dança de rua tem muito preconceito. É sim. Como é que foi a conversa? Muito preconceito? Ah, então a gente já tá fazendo um corte. Sobre o preconceito da dança? Isso, de b-boy. Isso, das músicas mentira, também. Mano. Tem preconceito? A galera tipo olha pesado? Acha o quê? Que é rap é sujeira? Coisa de... De maloqueiro. Nada a ver, mano. Com quem que vocês conversaram? Dança, usa droga. Nós conversamos com o Carlos. B-boy Carlos. B-Boy Carlos. Isso. O que vocês marcaram com ele? Que na próxima quinta-feira a gente vai fazer entrevista com eles. Não, a próxima quinta-feira é nossa. Não. Nós vamos entrevistar com eles. Ô, mano, cala sua boca, ô. Quem não mexeu, não? Você falou que você ia causar menos. Não, mano, não, mas isso daí tá errado. Nós temos que entrevistar as meninas primeiro, mano. Ó, nossa, já tá planejado. Ó, tá lá e nós entrevista com eles. É, não. Não é caralho. Não, não é a vez que vocês depois, falaram. Depois, é. Cala sua boca. Não. Os caras sua boca também não. Eu vou falar o quê? Ai, fecha o cu então. Aí piorou. Dá uma aula de moral e para tudo que não, você não, só para o que eu vou te falar agora. Não, ela merece tomar aquele xermão que nós tomamos de sentar no quibe. É. Não, a gente fez um programa sobre sentar no quibe. Ei, que negócio é esse? Sentar no quibe. Fanny. Tá bom. Carlos B-Boy, quinta que vem. B-Boy Carlos, você falou errado. B-Boy Carlos. Tá bom. B-Boy Carlos. Ele falou que ia conversar com a galera, né? Com isso, os meninos que dança lá. Pra gente entrevistar todos. Eu acho que quinta-feira... Onde é o local? Dois repórteres. Fica no segundo... É, o primeiro reportagem só pra eles... É. Pra achar que era só... Ah, é, Ó, oh, gente, ó, eu vou ser bem sincera. Sinceridade, atenção, sinceridade. Eu vou ser sincera. Eu não gosto de, tipo, de cachorrada, de putaria. Eu tô indo lá pra entrevistar, tô participando da rádio. Só que assim, tipo, fala, ai, vai lá atrás de homem, homem por homem tem na rua. Você vai fazer assim. Mas ninguém tá falando isso daí, né? Vocês encheram o saco da Fanny de novo. Não, ela tá brincando dessa vez, não. Você tá brincando dessa vez, não. Nós tinha o projeto da primeira. Peraí, deixa ele falar, Fanny, Fanny, Fanny. Na moral, sai dessa aula, deixa eu sair. Na moral, vocês estão com a paciência esgotada, vocês três. Vocês três estão no limite. Não, mano, ela tá me. Vocês vão entrevistar os meninos e a gente vai entrevistar as meninas. Direitos iguais. É direitos iguais. Não, direitos iguais nada, eu já tava no bagulho no projeto bem antes. É, mas você tá indo atrás das meninas, não é de entrevistar. A gente não tá indo atrás das meninas. Tá indo atrás das meninas, não é pra entrevistar. Não tá, não. A gente tá indo entrevistar os meninos porque a gente curte a parada deles, entendeu? Eu dançava com o Gustavo, eu curto, você tá brincando. Não é da menina, você não. Vamos fazer uma votação. Ou todo mundo decide ou eu decido. Senhor, vai embora. É o seguinte, dá pra todo mundo decidir. Não, toda hora é uma brisa diferente. Vai um menino e uma menina entrevistar os B-Boys, vai um menino e uma menina entrevistar as meninas. Não, pera, começa. Não, toda hora você tá brisando, pô. Atenção, atenção. Vini, foi, peraí. Escuta aí, existe votação pra quê? Não, mas aí, você não acha que tá errado isso daí? Não, eu acho que sim, porque o que tava programado era a entrevista dos meninos. Ué, a gente não tá indo atrás de menina. Nossa entrevista já tava programada. Desde o começo da aula. A gente brinca falando que não vai entrevistar as meninas, porque é mulher, você tá brincando. Mas a gente tá levando o bagulho a sério, você colocou palavras na minha boca. Falou que eu tava falando que você tava indo atrás de homem. Você viu? Você tá me alto. Você tá me alto de novo. Ah, vocês falaram isso. Tá gravado, tá? Tá gravado. Tá gravado, vocês falaram, não sei nem foi. Tá gravado. Não, de atenção. Votação ou eu preciso? Eu acho que o que prevalece é o que tá falando. Que os meninos tá que atrás de menina. Já tem dois meses programado, que era entrevista. Se a gente tivesse atrás de menina, ela não tinha feito o bagulho certo, ela não fez o bagulho direito, ela recolheu. Eu acho que essa aula vai funcionar fragmentada. Ó, a gente pegou uma das meninas, mó burocracia pra gente sair, mano. E ela tinha que pedir pra diretor dos caras e quatro. Vocês dois vão entrevistar as meninas sozinhos. Não, não é certo. Tem que ser a rádio toda. Não, é todo mundo. Nós vamos entrevistar os B-Boys? Quem fez? Vocês vão entrevistar pra gente? Vai, o certo é uma entrevista, é a rádio, é coletivo. Tem que estar todo mundo não, junto. Não é o certo, professor? Você faz parte. É, então parou com a rádio, eu saio, mano. Tava combinado desde o começo, agora brisando. Por que você não vai? Chega aí, Vitor. Quer jogar fora, vamos lá? O que é? Não sei o que é, mostra aí. Ô, David, qual o motivo? Não, mostra aqui, me segue. Não, aí, gente, fica aí, cabeção. Não, sai tá falando. Não, sai tá fora, tio. Ó, a gente vai trabalhar na fragmentada, tá? Primeiro passo de uma rádio em crise. Assim, peraí, deixa eu falar, gente. Eu preciso falar. A gente vai primeiro trabalhar uma rádio em crise e trabalho fragmentado, ok? Essa que eu sugiro. A gente mantém o projeto inicial da gravação de futebol feminino. Vou ficar na mão. Se vocês quiserem manter o projeto, vocês mantêm. Vou ficar na mão. Ó, mano, tá, essa discussão tá aqui, aí também está querendo. Não, já era. Que quem vocês fazem, vocês fazem. O projeto era todo mundo. Ninguém quer fazer mais um projeto. Já era, velho. Já era, vou sair fora. Tá, meu fone. O fone andar tá indo embora. Vini, volta aqui. Não, sai fora, já era, não vai ser daí. Qual é o seu estilo na próxima aula, Vini? Não, sai fora, não zoa não, mas é. Pois se quiser, se não fosse dela, você vai. Isso aí, filha, minha coisa vai na aula, hein? Fechou? No tal de mim, pode não parar. Não dá tchau. Não dá tchau, por favor, você. Não, é sério, depois nem só com umas ideias. Não, Vini, fica aí, Vini. Não, vou pensar nessas ideias, não, mano. Vou pensar agora pra mim, não tô bom. Você chega só com uma ideia, obrigado por tudo, professor, vai. Um aluno menos. Uma rádio em crise funciona fragmentada. Está dividida as equipes. A Bia e a Fanny ficam juntas se elas quiserem. Não, Fanny, já saiu um, sai ela. Pode sair dois.